Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do próximo. Esta é a história de um homem chamado Howard que passou 2 anos cobiçando a casa do vizinho. Howard era detetive, isto é, fora detetive. Ao deixar a polícia, alugara uma casa e se mudara com a mulher e a filha pequena para uma parte horrível da cidade. A casa era pequena e mal conservada, e a residência ao lado se encontrava em situação ainda pior. Por que está fazendo isso? Protestou a mulher. Não precisamos viver assim. Quero morar aqui, insistiu Howard. E um dia quero comprar a casa do vizinho. A mulher de Howard olhou pela janela para a casa ao lado, quase em ruínas. Você quer ser dono daquilo? Por quê? É a pior casa que já vi. Gosto dela, murmurou Howard, obstinado. Havia uma placa de vende-se na frente da casa, com o nome e o endereço da corretora imobiliária. Howard foi procurar a corretora. Estou interessado em comprar a casa ao lado daquela que alugamos, anunciou ele. Quanto custa? $30 mil. Devo ser honesta com você, não vale isso. Não vale sequer $10 mil. Mas o dono insiste que não podemos vendê-la por menos de $30 mil. A corretora sacudiu a cabeça. A casa se encontra à venda há 5 anos e ninguém se interessou até agora. Para ser franca, é uma das piores casas que já vi. Nem sei por que estamos cuidando de sua venda. Posso falar com o proprietário? Não. A corretora baixou a voz. Ele está cumprindo pena de 10 anos na penitenciária. Howard já sabia disso, porque fora ele quem prendera o homem por assalto a um banco e o mandara para a penitenciária. Vamos supor que eu dê uma entrada de alguns milhares de dólares, e depois... Sinto muito, mas o proprietário exige o pagamento integral à vista. Age como se não quisesse vender a casa. Pois eu vou comprá-la, declarou Howard. De um jeito ou de outro, arrumarei o dinheiro. Howard conseguiu um emprego de guarda num armazém portuário e outro como vigia noturno num prédio de escritórios. Por que está fazendo isso? Protestou a mulher. Não precisa de 2 empregos. Sua filha e eu quase não vemos mais. Será por pouco tempo, garantiu Howard. Quero ganhar bastante dinheiro para comprar a casa ao lado. A mulher não podia acreditar. Ainda pensa em comprar aquela casa? É uma ratoeira. Não, retiro o que disse. Nem os ratos entrariam ali. Você vai gostar, prometeu Howard. Espere só para ver. No dia do pagamento, quando Howard recebeu os salários dos 2 empregos, sua mulher disse: Ficarei com a metade. Preciso comprar roupas para mim e para nossa filha. Não há nenhum dinheiro, respondeu Howard. Como assim? Depositarei todos os meus salários numa caderneta de poupança. Ela ficou perplexa. Para quê? Quero economizar para comprar a casa ao lado. A mulher já pensara antes que Howard enlouquecera. Agora teve certeza. Vai guardar tudo o que receber só para comprar aquela casa horrível? Exatamente. Ao chegar do trabalho durante o dia, às 6 horas da tarde, Howard tinha 1 hora de folga antes de seguir para o emprego noturno. A mulher o esperava. Vamos sair para jantar, propôs ela. Há muito tempo que não ponho os pés para fora desta casa. Eu trouxe o jantar, anunciou Howard. Ele abriu um saco e tirou 3 pizzas. É isso o nosso jantar? É sim, confirmou Howard. Temos de poupar ao máximo. E para que estamos poupando? A mulher já sabia a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Para comprar a casa ao lado. A situação foi se tornando cada vez pior. Não apenas Howard não comprava roupas para a mulher e a filha e não as levava a restaurantes, mas também arrumou um 3º emprego. Trabalhava agora 24 horas por dia e quase não dormia. A mulher se preocupava cada vez mais. Seu irmão conhecia um bom psiquiatra e ela tentou persuadir Howard a procurá-lo. Não preciso de psiquiatra, afirmou Howard. Sou perfeitamente são. Passa 24 horas por dia trabalhando em 3 empregos para comprar a pior casa que já vi. E ainda se considera são? Tente procurar o psiquiatra. Para fazê-la calar a boca, Howard acabou concordando. O psiquiatra era alto, de aparente distinta, excelente reputação. Interessara-se pelo caso de Howard porque nunca ouvira falar de nada parecido. Deite-se, Howard. Howard obedeceu. Sua mulher me disse que tem 3 empregos. É verdade. Gosta de trabalhar, Howard? Não. Se só tivesse 2 empregos, poderia viver com relativo conforto? Poderia. Se só tivesse 1 emprego, poderia viver com relativo conforto? Acho que sim. Admitiu Howard. O psiquiatra estudou o paciente em silêncio por um momento. Então, não precisa de 3 empregos, detesta trabalhar e ainda assim tem 3 empregos. Isso mesmo. Trabalha para ganhar um dinheiro extra, Howard? É o motivo. E o que planeja fazer com esse dinheiro extra? Howard sentou no divã. Comprar uma casa, respondeu ele, no maior entusiasmo. Fica ao lado da nossa, que é alugada. E é a casa mais linda que já vi. O psiquiatra estava aturdido. Sua mulher me disse que é a casa mais feia que ela já viu. Ora, ela não entende dessas coisas. Posso lhe garantir que a casa é uma beleza. Poderia me trazer uma foto da casa, Howard? Tenho uma aqui. Sempre a levo comigo. O psiquiatra achou aquilo muito interessante. Posso vê-la? Claro. Howard tirou uma pequena foto do bolso de trás da calça e mostrou ao psiquiatra orgulhoso. O psiquiatra examinou-a por um longo tempo. Era a casa de pior aparência que já vira. Uma casa de madeira. Parecia suja, corroída pelo tempo, e a parte do telhado dava a impressão de estar prestes a desabar. É apaixonado por essa casa, Howard? De certa forma, acho que sim. Quero a mais do que já quis qualquer coisa no mundo. Sempre fui apaixonado por casas, Howard. Acho que não. O que acha que sou? Algum tipo de maluco? Essa é a única casa que já amei. E quer comprá-la? Pode ter certeza que farei isso. E quando me mudar para aquela casa, serei o homem mais feliz do mundo. Sua mulher detesta aquela casa, Howard. Ela aprenderá a amá-la. Acredite, ela passará a amá-la, e muito. Uma situação que não podia piorar se tornou ainda pior. Cada momento de vigília de Howard era devotado a pensar na casa, planejar a compra, pensar em meios de apressá-la. Se o dia tivesse mais de 24 horas, ele arrumaria um quarto emprego. Como Howard não gastava quase nada consigo mesmo ou com a família, o dinheiro da caderneta de poupança foi crescendo rapidamente. Ele já dispunha agora de 10 mil dólares. Foi procurar a corretora. Tenho 10 mil dólares. Darei isso como entrada da casa e... Ela sacudiu a cabeça. Não é possível. Falei com o proprietário. Ele se recusa a aceitar menos de 30 mil dólares. E quer tudo à vista. Expliquei que não valia isso, que nunca venderá por esse preço, mas ele disse que não se importa. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer para facilitar. Howard levantou-se. Eu voltarei. A corretora observou sair e pensou. É um homem muito estranho. O que há de tão especial naquela casa que o leva a se empenhar tanto para comprá-la? A mulher de Howard especulava a mesma coisa. Querido, por que está fazendo isso? Não posso me lembrar da última vez que comprei um vestido novo e estou cansada de comer pizza 3 vezes por dia, o que também acontece com sua filha. Vivemos como animais. Nunca saímos, nunca fazemos coisa alguma. Quer parar de reclamar? Gritou Howard. Prometo que será feliz quando nos mudarmos para a nossa nova casa. Como pode chamar aquilo de casa? Não passa de uma pilha de madeira apodrecida. Eu não deixaria nem mesmo meu cachorro viver ali. Não tem nenhum cachorro. Claro que não. Não teríamos condições de alimentá-lo. Nem nós comemos direito, porque todo o dinheiro vai para aquela estúpida caderneta de poupança. Até mais tarde, disse Howard. Tenho de sair agora para o trabalho. A situação se prolongou por mais 6 meses. As roupas de Howard ficaram esparrapadas. Havia um buraco na calça e outro na camisa. Não pode ir trabalhar desse jeito, disse a mulher. Tente comprar camisas e calças novas. Não temos dinheiro para isso, protestou Howard. Como não temos dinheiro? Você está guardando quase 1.000 dólares por semana. É verdade, mas temos de economizar cada centavo para comprar aquela casa. Estou cansada de ouvir falar daquela casa, berrou a mulher. Jurei que nunca faria isso, Howard, mas vou me divorciar de você. Howard ficou chocado. Não pode se divorciar. Eu a amo. E quanto tempo tem tempo para me amar? Tenho emprego das 8 da manhã às 6 da tarde. Depois o emprego noturno, das 6 da tarde à meia-noite. E mais outro da meia-noite às 7 da manhã. Quando tem tempo para me amar? Não tem tempo sequer para respirar, muito menos para me amar. Não pode mais viver assim. Será apenas por mais algum tempo, suplicou Howard. Já temos quase o dinheiro necessário para comprar a casa. E depois disso, o que teremos? Moraremos na pior casa que já vi. Confie em mim. Confiar em você? Já não sou nem capaz de reconhecê-lo. Ela saiu correndo da sala. Howard queria ficar para confortá-la, mas estava na hora de voltar ao trabalho. Os três empregos começaram a cobrar seu tributo. Howard andava como um sonâmbulo. Nunca dormia mais que 1 ou 2 horas por noite, e seu corpo ansiava por alimentos saudáveis. Afinal, só comia pizzas e sanduíches, uma comida nociva. Howard tornava-se mais cansado a cada dia, mas continuava a exigir o máximo de si mesmo. A caderneta de poupança aumentou para 20 mil dólares, 22 mil, 25 mil. Vou procurar a corretora. Ela mal o reconheceu. Howard emagrecera quase 10 quilos, estava esquelético. Usava uma barba agora, porque não queria perder tempo a se barbear. A voz era tão fraca que quase não dava para ouvi-lo. Você está bem? Perguntou a corretora. Estou sim. A voz era um sussurro rouco. Tenho 28 mil dólares. Acha que... Ela o fitou com compaixão. Eu bem que gostaria de ajudá-lo, mas não posso vender a casa por menos de 30. Howard balançou a cabeça. Levou um tempo enorme para se levantar. Está bem, sussurrou ele. Eu voltarei. A corretora observou-o retirar-se meio trôpego e pensou: Ele não vai conseguir. Só faltam 2 mil dólares, pensou Howard. Mais umas poucas semanas e terei o dinheiro necessário para comprar a casa. A mulher de Howard mandou-o de volta ao psiquiatra. Ele também não reconheceu Howard, que parecia à beira da morte. Estava magro demais, com uma barba comprida. É um prazer vê-lo de novo, Howard, disse o psiquiatra. Sente-se bem? Muito bem. Ele sentia dor nos olhos, no estômago e na cabeça. Mal conseguia divisar o psiquiatra, de tanta dor. Fico contente em ouvir isso, Howard. Sua mulher me disse que parou de comprar comida para a família. Não é verdade. Ela pode comer todas as pizzas que quiser. Não se pode viver de pizza, Howard. Mas eu vivo. Continua determinado a comprar aquela casa? Claro que sim. Quero aquela casa mais do que qualquer outra coisa no mundo. Sabe qual é o 10º mandamento, Howard? Não cobiçarás a casa do próximo. Não me importo com o 10º mandamento. Quero aquela casa de qualquer maneira. Acha que será feliz quando a conseguir? Howard sorriu. Serei muito feliz. O psiquiatra estudou. Havia buracos nos seus sapatos, as roupas estavam rasgadas. Parecia um desabrigado, um mendigo. Era óbvio que se encontrava mentalmente doente. Howard, sua mulher e eu conversamos e achamos que seria uma boa ideia se você passasse alguns dias no hospital. Na minha opinião, não está nada bem. Howard levantou-se. Quando falou, o psiquiatra quase não pôde ouvi-lo. Mande-me a conta, doutor. Pagarei depois que comprar a casa. Finalmente chegou o dia em que Howard, cambaleando, mal conseguindo andar, entrou de novo na sala da corretora. Parecia ainda mais magro do que na última vez em que ela o vira. Tinha a barba mais comprida, as roupas mais rotas. Se não soubesse quem ele era, não o deixaria entrar em sua sala. Consegui, balbuciou Howard. Tenho todo o dinheiro. Ele pôs um cheque visado no valor de 30 mil dólares em cima da mesa. A corretora fitou-o, incrédula. Ali estava um homem com 30 mil dólares, vestido como um mendigo, e cheirando como quem não tomava banho há 6 meses. Howard estava tão fraco que tinha dificuldade para permanecer em pé. Sente-se, disse a corretora. Pobre coitado. Este é todo o dinheiro que tem no mundo? Howard acenou com a cabeça. E vai gastar tudo na compra daquela casa? Howard tornou a balançar a cabeça. Muito bem. Se é isso que quer, a casa é sua. Ela estendeu uma nota de venda. Basta assinar aqui. Howard pegou a caneta, mas estava tão fraco que não foi capaz de segurá-la. A corretora ficou alarmada, receando que ele morresse antes de fechar o negócio. Ajudou-o a segurar a caneta e observou-o assinar. Pronto, disse ela, a casa é sua. E que Deus o ajude, pensou a corretora. Obrigado. Howard guardou os documentos nos bolsos rasgados e ela ouviu sair cambaleando. Enquanto pensava, pobre coitado, enlouqueceu por completo, acaba de jogar fora 30 mil dólares. Naquela noite, ao chegar em casa, Howard anunciou à mulher: compramos a casa do vizinho, meu bem. Oh, não. É verdade, e prometo que vai adorá-la. A voz de Howard era tão engrolada que a mulher tinha dificuldade para entendê-la. Por favor, Howard, deixe-me levá-la ao médico. Não preciso de médico, estou bem. Vai pelo menos descansar um pouco? Claro que vou descansar. Acabo de largar o emprego. Como? Que emprego? Todos os três. Ela ficou aturdida. No momento, Howard me insistia em trabalhar em três empregos, e logo em seguida largava todos ao mesmo tempo. Ela casara com um louco. Howard, você tem de procurar um médico. Estou ocupado demais para procurar um médico. Vamos nos mudar para a nossa nova casa esta noite. Esta noite? São quase 10 horas. Por que não deixamos para amanhã? Tem de ser esta noite, insistiu Howard. Ele estava tão fraco que precisava se apoiar numa cadeira para não cair. A mulher decidiu atendê-lo. Está certo, querido. Vamos nos mudar esta noite. Nenhum dos dois jamais estivera antes no interior da casa ao lado. Seu exterior era péssimo, o interior era ainda pior. Toda a casa se encontrava prestes a desmoronar. Os cômodos tinham um cheiro de podre. A mulher de Howard desatou a chorar. Não podemos morar aqui, protestou ela. Será por bem pouco tempo, assegurou Howard. Ela não podia acreditar no que ouvia. Comprou esta casa só para morarmos aqui por bem pouco tempo? Isso mesmo. Escute, Howard. Mas ele arreara no chão, num sono profundo. Dormiu direto por 24 horas e a mulher não teve coragem de acordá-lo. Quando finalmente despertou, Howard olhou ao redor e indagou. Onde estamos? Na casa que você tanto queria, respondeu a mulher, amargurada. Agora que estamos aqui, o que vai fazer com uma casa assim? Aproveitá-la. Howard passou os dois dias seguintes descansando. No terceiro dia, foi a uma loja de ferragens, comprou uma picareta e uma pá. O que pretende fazer com isso? Perguntou a mulher. Vou consertar o porão, explicou Roger. Ele desceu e durante o dia inteiro, a mulher pôde ouvir os ruídos que fazia no porão. Ao final de três dias, ela ouviu Howard gritar lá embaixo e desceu correndo com receio de que ele tivesse machucado. O que aconteceu, Howard? Ele estava parado na beira de um enorme buraco que abrira no chão. A mulher foi para o seu lado. No buraco havia uma enorme caixa de metal. Howard pegou a caixa, abriu-a. Lá dentro havia pilhas de notas de 100 dólares. Oh, Deus! Balbuciou a mulher. O que é isso? Howard virou-se para ela sorrindo. Tem $1 milhão aqui. Bugsy Burton assaltou o First National Bank. Eu o prendi e mandei para a penitenciária, por 10 anos. O dinheiro nunca foi encontrado, mas Bugsy morava aqui e concluí que ele só podia tê-lo escondido em algum lugar da casa. Não posso acreditar. Vamos sair amanhã e comprarei para você e nossa filha as roupas mais lindas da cidade. Depois vamos ter o melhor jantar do mundo. E partiremos numa viagem ao redor do mundo. Howard sorriu. Quer saber de uma coisa? Quem disse não cobiçarás a casa do próximo era um idiota.